Paz do Senhor, meus irmãos, estamos reunidos para mais uma noite maravilhosa, onde estaremos participando da ceia do Senhor. Convido os irmãos para que leiamos juntos dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto está no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Talvez fosse bom que estivéssemos em pé, em reverência à palavra de Deus. Verso 16 e verso 17. Deuteronômio, capítulo 16, verso 16 e o verso 17. Outro texto está no Novo Testamento. Na primeira carta do apóstolo São Paulo, capítulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e o verso 8. 7 e 8. Verso 16 e 17 de Deuteronômio. Três vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor, teu Deus, te tiver dado. Quero que os irmãos repitam comigo, do versículo 16, a palavra, o que está escrito nesse texto. Primeiro, festa dos pães asmos. Mais uma vez, festa dos pães asmos. Festa das semanas. E festa dos tabernáculos. Agora vamos para 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Que nos diz o seguinte. Acharam? Amém? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Os irmãos podem estar sentados. Queridos irmãos, nós estamos acostumados a dizer e a ouvir dizer de que a Santa Ceia é o maior culto da igreja e temos sempre feito uma ligação muito oportuna de que a ceia é uma festa. E realmente é. Quantos concordam que a ceia é uma festa? Amém? É uma festa. E é a festa. No tempo do Velho Testamento, existiam algumas outras festas, mas o povo de Deus, o povo judeu, ele tinha uma convocação do Senhor para essas três grandes festas: a festa dos asmos, a festa que nós chamamos de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Páscoa, Pentecoste e tabernáculo. O asmos que nós lemos no texto é referente à Páscoa do Senhor. Como que o mundo cristão de hoje deve se comportar com referência a essas três grandes festas? Porque muitas vezes nós ouvimos dizer, até estamos sempre vendo anúncios de que em determinadas igrejas existe a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. E alguém perguntaria, por que que nós, da Assembleia de Deus, não celebramos a festa? Até que a Páscoa algumas pessoas confundem, mas quando falamos do Pentecoste e a festa dos Tabernáculos, há um vazio que muitas pessoas não param para entender. Na verdade, pastor Osmar leu aqui, no início desse culto, eu dei glórias a Deus, porque eu fazia menção do texto que ele leu. Isso reflete a operação do Espírito Santo entre nós, que estamos comungando o mesmo pensamento. Jesus, um judeu, um homem experimentado nas leis judaicas, e que veio para cumprir a lei, e a cumpriu na sua essência, na sua totalidade. Jesus agora quebra um conceito judaico quando reúne os seus discípulos para a festa da Páscoa. O texto que o irmão Osmar leu, ele leu que eles estavam reunidos no primeiro dia dos ázimos para a preparação da Páscoa. Interessante isso, porque a preparação da Páscoa, ela estava envolvida no ázimo, que era o pão sem fermento. Mas por que então não celebramos? Por que não fazemos uma festa e denominamos a festa do Pentecostes, a festa do Tabernáculo, ou mesmo a festa da Páscoa? Já temos agora, ultimamente, um ensino mais direcionado, graças a Deus por isso, porque muito tempo atrás, a festa da Páscoa era celebrada no meio do povo de Deus, no estilo judaico, e alguns até com um pouco do paganismo, porque faz do catolicismo romano a festa da Páscoa e celebra a Páscoa como os católicos. Por que nós não fazemos isso? Porque Jesus reuniu os seus discípulos e põe um ponto final nas festas judaicas para o mundo cristão. E estabelece uma festa, a única festa. E essa festa, nós estamos participando dela nesta noite. Você pode dizer amém? Glorificar ao Senhor? Como é que podemos lembrar ou provar que a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo se inserem na Santa Ceia? Em primeiro lugar, reflita comigo. A festa da Páscoa era a festa dos pães sem fermento. Lembrança da maneira urgente com que saímos do Egito. Esse era o sentido da Páscoa. E, na verdade, nós celebramos a verdadeira Páscoa. Por quê? Porque nós éramos escravos no Egito. Ou não éramos? Estávamos presos pelo faraó desse século. A nossa vida havia sido aprisionada pelo nosso inimigo. Mas, um dia, de uma maneira urgente, o Senhor faz com que a Páscoa seja transformada na primeira ceia do Senhor. E ele disse, façam isto continuamente. E ele disse, até que eu venha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembrança da maneira urgente em que o povo de Israel saiu do Egito. Lá no livro do Êxodo, você pode ler comigo, no capítulo de número 12 e o versículo de número 11, diz o seguinte: assim, pois, comereis a Páscoa. Assim, pois. Imagine. Assim, pois, comereis a Páscoa. Os vossos lombos cingidos. Repita comigo: os vossos lombos cingidos. Segundo, com os vossos sapatos nos pés. Diga: com os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Como poderíamos transportar a Páscoa para a ceia? Paulo diz que nós, como servos de Deus, precisamos estar revestidos de toda a armadura, porque a nossa luta não é que no tempo de Faraó, que você iria sair do Egito, iria ser perseguido por Faraó. Mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra aquele que é o nosso arqui-inimigo, Satanás. E Paulo diz o seguinte, que nós devemos participar da ceia do Senhor com os nossos lombos cingidos. Cingidos como? Com a verdade. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Calçados os vossos pés na preparação do Evangelho da Paz. E o vosso cajado na mão, Paulo diz, tomai a espada do Espírito, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você está preparado para participar da ceia? Aleluia. Como é que está? Como é que estão os nossos lombos cingidos? Glória a Deus. Os lombos cingidos. Hoje, no armamento do soldado moderno, ele está vestido de um colete à prova de bala. Não é? E nós estamos vestidos com o colete da verdade. O colete à prova de bala, ou a couraça, ou melhor, os lombos cingidos com a verdade, nós podemos imaginar que esse armamento ele faz com que o soldado ele tenha uma proteção dos seus órgãos vitais. Vitais. Ele cobre o coração, o pulmão, e ele cobre as partes onde, não é, Júlio? Onde, se a bala pega, é fatal. E se há uma coisa que o inimigo tem lançado, tem tentado provocar um distúrbio no meio da igreja, é fazer com que o crente não esteja vestido da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está com Jesus está com a verdade, não apenas para ter uma proteção no nome de Jesus, mas para falar a verdade, testemunhar da verdade, viver na verdade. Sapato nos pés, preparação do Evangelho da Paz. Um crente salvo, um crente que é membro do corpo de Cristo e que participa da ceia, ele precisa estar convicto da fé que abraçou. Você tem dúvida que é salvo? Quantos têm certeza da salvação aqui? Levanta a sua mão e dá um brado de vitória. Eu não acredito que um crente venha participar da ceia e tenha dúvidas da sua salvação. Ele precisa estar convicto que é salvo e que vai morar no céu. Glória a Deus. Que um dia ele vai participar da última ceia aqui, mas vai participar das bodas do Cordeiro com aquele que prometeu essa vitória para nós todos. E o cajado na mão, a espada do Espírito, pronto para enfrentar qualquer seta do inimigo contra a sua vida. Eu sei que durante esse mês, não só você, mas eu, os pastores que estamos aqui, nós fomos alvos de setas do inimigo. Talvez não contra a nossa fé, mas contra a nossa saúde, contra a nossa vida no altar do Senhor. Mas estamos aqui nessa noite, é porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus, a espada do Espírito. Aleluia. Você imagina um crente com a espada do Espírito na sua mão e o escudo da fé na outra mão. O salmista disse, o pastor José está ensinando o Salmo 91, mas o salmista disse que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, meus irmãos, com o escudo da fé, você derruba 1.000. Mas com a espada do Espírito, você derruba 10.000 e você é vencedor. O escudo da fé é uma arma de defesa, mas a espada do Espírito é uma arma com a qual você destrói as fortalezas do inimigo pela palavra de Deus. Bem, não temos tempo. Em segundo lugar, a Páscoa tem uma relação com a ceia, porque na Páscoa o anjo destruidor veio para acabar com os primogênitos, não só dos filhos homens, mas também dos animais. E houve uma condição: se vocês, povo de Deus, passarem o sangue e aspergirem nas portas, nos umbrais das portas, o anjo vai passar por cima e ninguém vai morrer. Hoje não precisamos de sangue de animais para passar na porta. Tem muitos crentes, pastor José, que ainda tem essas coisas do catolicismo romano. Muitos que têm estão ligados a alguns conceitos e que pensam que uma ferradura atrás da porta, não é? Alguns amuletos pendurados atrás da porta vai resolver o teu problema. Não. Mas agora, na ceia do Senhor, João disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um aí depois de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele, apontando para Jesus, que vinha para ser batizado, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje não é o sangue dos umbrais, mas é o sangue de Jesus que nos limpa de todo o pecado. Se você cometeu algumas coisas que a tua consciência te condena, creia no poder do sangue de Jesus. Participe da ceia convicto de que você é um vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Então Jesus é a nossa Páscoa. Paulo disse isso. Vamos repetir isso? Jesus é a nossa Páscoa. Uma vez mais. Jesus é a nossa Páscoa. Então pare com essa de comer ovinho de coelhinho, chocolate e comemorar a Páscoa, que isso aí é heresia. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Agora, e o Pentecostes, se a ceia engloba todas essas coisas, como é que podemos dizer que o Pentecostes está ligado à Santa Ceia? Era a festa das semanas, 7 semanas. Quanto é 7 vezes 7? Uma conta de matemática aqui. Quanto? 49. 49. O que é Pentecostes? Penta quer dizer 50, mas a Páscoa é 49. Se contarmos no calendário judaico, a Páscoa começava no dia 15 de Nissi, 15 às 6 horas da tarde. Não é mesmo, irmãos Mar? Me ajuda aí. E o primeiro dia fechava com o dia 16. E se formos pegar o calendário judaico, vai dar 50. Vai dar 50. Mas são 7 semanas e o último dia era o dia de celebração. Era a festa do Pentecoste. Quantos dias era uma festa de Pentecoste? Quantos dias de celebração? Um dia só. Um dia só. Era um dia só. Vocês viram que no dia de Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no final da Páscoa, é que houve aquele alvoroço todo. E por isso que nós somos chamados de pentecostais, porque nós cremos no mover do Espírito Santo. E a festa de Pentecostes era a festa das ofertas proporcionais às bênçãos recebidas, chamada de festa das primícias. Eu li aqui que uma das ordenanças para a Páscoa era a seguinte: ninguém apareça vazio diante do Senhor na festa do Pentecostes. Ninguém. Meus queridos irmãos, se fosse no Velho Testamento, você hoje viria para essa festa, sabe como? Com um bode amarrado pela corda para ser sacrificado aqui. Pastor José seria o sacerdote, queria imolar esse bode, essa ovelha, essa pombinha, como aconteceu com Jesus, e vinha entrando lá, e muita gente lá, porque de acordo com o pecado, era a oferta. Então já sabia, ó, aquele lá é pobre, porque só vem com um casal de rolinha na mão. Aquele lá é rico. E já no tempo de Jesus, Jesus viu que aquilo estava deturpado, estava errado. Jesus chegou no templo, virou a mesa dos cambistas, porque nós somos tentados a nos acomodar com as coisas. E o que aconteceu? Jesus virou a mesa dos cambistas, porque os crentes daquela época estavam, eu acredito que aqui nós não temos nenhum desses, acostumados com o culto, acostumado com a religião, acostumado de oferecer o seu sacrifício, assim como alguns deles, que saíram de casa, bom, eu tenho dinheiro, eu não preciso levar nada, lá na porta do templo tem os cambistas, eu vou comprar um animal e vou oferecer lá. Então não passo pelo vexame de ter que levar um bode amarrado pela corda para deixar na mão do sacerdote, uma ovelha, ou seja, qualquer animal. Não. Jesus compreendia isso, os cambistas se aproveitaram da situação, começaram a trazer animais cegos, cheios de impinge, cheios de coceira, e dar na mão do ofertante para apresentar ao Senhor. Mas não é essa oferta que o Senhor quer da nossa vida. O salmista disse que o Senhor não tem prazer na morte de animais, no sangue de animais, porque ele estava vendo já lá na frente o Cordeiro de Deus, que ele seria imolado, o Cordeiro perfeito, sem mácula alguma. Mas que seria levado ao Gólgota e seria morto, decapitado, por amor à minha alma, amor à minha vida, à sua vida. E agora você sai de casa e você não traz nada na mão, mas o Senhor está vendo o que está no teu coração. Você não traz amarrado numa corda, mas você traz as cordas do teu coração para dizer: Senhor, eu te louvo porque eu fui comprado por um bom preço. Aleluia. E não podia ser melhor. Deus preparou o Pentecostes para derramar o seu Espírito. E quando você vem aqui, meu irmão, você vem para uma festa de Santa Ceia, que é um verdadeiro Pentecostes. Amém? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Então, lá no Pentecostes, foi um derramar no momento, mas nós temos a certeza de que quando saímos de casa para oferecer o nosso culto a Deus e participar da ceia do Senhor, Aqui está o verdadeiro Pentecostes. Aleluia! Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Jesus continua renovando os crentes, dando dons espirituais à sua igreja. Deus está presente. Eu sei que o tempo é curto, quero encerrar com a festa dos tabernáculos. Ela está inserida na ceia. Festa das tendas e dos ramos. Vocês veem aí, domingo de ramos. Aí faz aquele tapetão com tampinha e serragem para o Cristo morto passar por ele. E outros põem folhagem. Você já viu isso? Você já viveu isso? Sei que estou falando com irmãos aqui que já foram, já celebravam a festa tabernáculo assim. Mas nós estamos celebrando a ceia do Senhor, que é a verdadeira festa dos tabernáculos, porque faz esta ceia do Senhor, faz com que nós nos lembremos da nossa vida no Egito, da nossa peregrinação, de que nós não somos desta terra, somos peregrinos em terra estranha, que esse não é o nosso lar, a nosso lar está no céu, estamos caminhando por aqui, estamos vivendo aqui, mas que daqui a pouco, pastor Ananias, com tocar na trombeta, o Senhor vai nos recolher para as bodas do Cordeiro. Levanta a sua mão e dá um glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A festa dos tabernáculos é a festa do fim da colheita. Glória a Deus. Ah, o povo juntava aquilo que era o final da colheita para levar, para cantar hosana naquela festa do tabernáculo. Jesus, ele também celebrou a última festa do tabernáculo, entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Era a festa das tendas. O povo jogava roupa, jogava galhos de árvore para que Jesus passasse montado naquele animalzinho. Mas Jesus celebrou a última vez, quando ele foi para o Gólgota. Depois, nós podemos dizer que ele disse, olha, eu vou para o Pai. Eu vou subir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meu irmão, as lutas, as dores, as dificuldades que passamos nessa peregrinação, nesta noite nós celebramos o nome do Senhor. Porque não é aqui a nossa morada. Nós não temos aqui. E se muitos, como disse o apóstolo São Paulo, se muitos estão com o seu tabernáculo envelhecido, já você vê que a tua saúde não vai muito bem, não se preocupe, porque você vai trocar essa velha tenda, esse velho tabernáculo, por um edifício nos céus. Glória a Deus! O edifício do céu. A minha morada não é aqui. Chegará o momento que o Senhor estará nos chamando para a eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também comemorou a festa dos tabernáculos. Você lembra daquele momento em que Jesus entrou no templo? E ele viu que os homens estavam acendendo os candeeiros, as lâmpadas do templo, no átrio do templo, João 8, 22. Jesus ficou tão intrigado com aquele povo. Eles não entendiam. Jesus havia dito a respeito disso. E Jesus põe-se em pé e dá um brado para que eles entendessem. Quando estava acendendo as lâmpadas para a festa do tabernáculo, Jesus levanta e disse: eu sou a luz do mundo. quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, você não anda mais em trevas. Por isso que você celebra a festa do tabernáculo diferente. Põe a mão no seu coração, meu irmão, e diga assim: eu agradeço a Deus porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu não tenho tempo de continuar. Mas Paulo disse: olha, acabem com a festa. Vamos falar agora na ceia. Acabem com a festa, trazendo para a ceia do Senhor fermento velho, comida velha, pão velho. Não. Você vem que aqui, vai ter que trazer aqui, sabe o quê? Os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Para ter ousadia de tomar o pão e o cálice e celebrar o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Sabe, o povo judeu, fique em pé, mas vamos orar. O povo de Israel, ele foi levado para a Babilônia por muitas razões. Eu acredito que a maior razão do povo de Deus ir escravizado para a Babilônia foi a idolatria do povo. Se há uma coisa que entristece o coração de Deus, é quando colocamos alguma coisa acima de Deus. Não é só a Senhora do Rocio. Nós temos muitas coisas que temos que nos limpar delas, tirar do nosso coração, que são idolatrias perante o Senhor. Mas, lendo o livro do profeta Amós, no capítulo de número 5, o Senhor diz por que ele levou o seu povo, mais uma razão, porque levou o seu povo escravizado para a Babilônia. Ele disse assim: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Oferecesse-me vós sacrifícios e oblações no desejo, no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque e o altar das vossas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmo. Portanto, vos levarei cativos para além do Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Meus queridos, precisamos toda a ceia rever a nossa comunhão com o Senhor, os nossos louvores e a nossa adoração ao nome do Senhor, para que essa reunião solene ela se perpetue até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, levante a mão comigo e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, queremos declarar a maior festa do teu povo, porque onde está, Senhor, o teu nome, onde está sendo declarado o poder do teu sangue, ó Pai, onde há reconhecimento pela trajetória nesta vida difícil, na verdade, mas com esperança de entrarmos pelos portais eternos, aí está a verdadeira festa. Deus, nós rejeitamos em nome de Jesus toda oferta que vem do coração manchado pelo pecado. Renunciamos o poder Oh, Pai, a força do inimigo sobre as nossas vidas, e declaramos o poder do sangue de Jesus para redimir as nossas vidas, a nossa maneira de viver. Perdoa o pecado do teu povo. Perdoa, ó Pai, a incredulidade nossa, e ajuda-nos a celebrarmos esta ceia com alegria. Oh, te louvamos por esta santa convocação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós encerramos este culto maravilhoso, e nós estamos aí com vários irmãos participando pela internet. Eu estou aqui com o pastor Ananias, ele é o pastor ali da Assembleia de Deus, ali na Vila dos Comerciários. Ele estará dando um alô aí para todos os nossos irmãos que estão ouvindo a nossa programação aí pela internet. Muito bem, evangelista Emerson, é um prazer estar com a sua pessoa, pastor Zé Alves, toda a igreja aqui em Paranaguá, onde participamos aí de uma grande Santa Ceia do Senhor. O nosso abraço a todos os irmãos que estão em sintonia aí pela internet em todo o nosso Brasil, enfim, no todos os quatro cantos da terra. Um abraço em nome de Jesus. Maravilha. Pastor Ananias aí dando um alô aí para todos os nossos amigos e irmãos que estão participando aí pela internet. Um abraço aí ao Ageu Coelho, um abraço ao Evandro, a Camila, ao Carlos Eduardo, ao Fábio, ao Júnior, à Luciana, ao Ricardo, ao Sanderson. São vários irmãos participando aí. Essas são as pessoas que nós falamos aí durante o culto e conversamos com essas pessoas aí. Nós terminamos aí uma celebração, Santa Ceia do Senhor. E nós gostaríamos também de ouvir aqui uma palavrinha com o pastor Eurides aqui, também um dos nossos pastores auxiliares aqui do Templo Central, também dando um alô aí para todos os nossos irmãos aí que estão ouvindo, participando conosco aí pela internet. É uma alegria muito grande saber que muitas pessoas estão nos assistindo pela internet. Eu quero pedir que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Continue nos ouvindo, nos assistindo, porque para nós é um grande prazer, uma grande alegria, e o nosso desejo é que o Senhor Jesus esteja em cada coração, em cada vida, e que a paz dele possa permanecer em cada um de vocês. É uma alegria muito grande para nós tê-lo conosco nesta jornada espiritual, na batalha contra o mundanismo, contra o mal. Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes. Assim seja. Maravilha. É o povo de Deus que está participando aí, ouvindo os nossos cultos, ouvindo a nossa programação aí pela internet. E nós nos sentimos honrados aí em ter esse pessoal aí participando conosco aí pela internet. Eu estou aqui com o presbítero Eliabe Teodoro, e ele também estará dando um alô aí para os nossos irmãos aí que estão participando conosco aí pela internet. Muito boa noite na paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando vocês, nós participamos de uma poderosa Santa Ceia, onde Deus falou poderosamente conosco. Estamos saindo daqui agraciados pelas bênçãos maravilhosas do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um desenrolar de semana muito poderoso. Que Deus abençoe a sua família, a sua empresa, sabe? Todas as coisas que você precisar e colocar no coração. Creia que Deus está também com o coração. Se o teu desejo e a tua vontade estiver na vontade do Senhor, as tuas orações serão respondidas em nome de Jesus. Fala, Senhor, uma boa noite. Muito bem, estou aqui também com a Miriam Marques, e ela também estará dando um alô aí para os nossos irmãos que estão na internet aí participando, ouvindo o nosso culto aí. Vários irmãos, irmã Miriam, participando conosco aí pela internet. Eu gostaria que você desse um alô aí para os nossos respectivos irmãos aí. Ok, Emerson, obrigada. É uma oportunidade maravilhosa e ímpar que você está me concedendo aqui hoje. Eu não esperava. Então você, meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar do mundo, aqui na nossa Paranaguá, no nosso Brasil, no mundo, o meu carinho, o meu abraço a você, na paz do Senhor Jesus. Que bom poder chegar até você nessa noite. Uma noite muito especial nas nossas vidas, onde participamos da ceia do Senhor. E que a alegria que contagiou o templo hoje, que contagiou a minha vida, possa estar contagiando a sua vida, querido, aí onde você está agora, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o nosso Deus, ele é onipresente, está aqui conosco e com certeza está aí, está abençoando a sua vida. Que bom que você está ligadinho pela internet. Continue com a gente, que Deus te abençoe, leve o nosso carinho a toda a sua família e que o teu trabalho amanhã seja uma bênção em nome de Jesus. Emerson. Maravilha. Mamília Marques aí é a diretora do programa Momento Evangélico. E o Momento Evangélico eu acho que dá para ouvir pela internet também, não é? Acho que acessar o site da rádio. Acessando o site Rádio FM, fmilhadomel.com.br. E isso, acessa, pode acessar hoje mesmo, fmilhadomel.com.br. E você entra ali e ouve o Momento Evangélico ao vivo, hoje com Osmar Júnior, Pastor Jetro, Batista de Oliveira, enfim, a nossa programação 10. Maravilha, que Deus abençoe a sua vida. O nosso próximo culto a ser transmitido pela internet é o culto de quinta-feira, quinta-feira da Vitória. Nós estaremos aqui com a presença do pastor Fábio, ele é lá do Distrito Federal. Estará pregando a palavra de Deus numa campanha aqui de fé e milagres. E você é o nosso convidado especial para, a partir das 19h30, horário aí de Brasília, você participar conosco e receber a bênção de Deus. Forte abraço a você, até o próximo culto online, se Deus quiser.